E aí, Elinho, e o DVD? Rapaz, então a gente jogou a primeira música, sucesso internacional. Oi. Mas foi show de bola, a gente tá com 2.000 e mais de 2.200 visualizações em um dia. Olha aí, show de bola. Olha aí, rapaz. Isso é recorde pra gente, um dia. E é legal a música, porque e clipe, geralmente o pessoal às vezes vê mais de uma vez, né? É, nada, hoje em dia, bicho, se você quer chamar atenção, não dá pra jogar só áudio, não, na rede, não. Tem que jogar com a imagem. Dá pra jogar só áudio, tipo assim, o NHS não, né? Estamos começando mais um. NHS, o podcast que na hora sai. Olá, sejam bem-vindos ao NHS, o podcast que na hora sai. Eu sou Sidney Alencar e para mim, moda é o que passa na novela das oito. Eu tô aqui com Elinho Gomes. Fique sempre com o NHS, não mude de Chanel. Que horrível. Também tá aqui Peraí que com a eu tenho que me gente. reabilitar. Então aqui também com a gente, Cristiano Machado. Moda é uma coisa, é a vida, é um estilo de vida, é um comportamento. Ai, eu sou moda. E hoje a gente tem uma convidada especial, ela que é do blog Marre Chique. Estamos aqui com Aline Lira. Antes atrasada do que mal arrumada. É isso, hoje é o episódio número 11 e hoje nós vamos falar de moda. Que bicho é esse? Nós vamos derramar aqui, destilar todo o nosso conhecimento sobre moda. É isso, vamos lá! Meu! Elinho, que um rapaz sempre transitou pelo mundo da moda. Quem disse que eu transitei pelo mundo da moda? Eu tô dizendo, cara, eu sempre achei você um cara estiloso, principalmente agora que você tá deixando a barba crescer, ou como diz o Cristiano, esses pichilingues aí. Oh, obrigado. Ele tem uns brinquinhos também. Meu brinco faz sucesso. É fofo, né? É fofo. Mas tu Não ainda usa, fosse. Elinho, o brinco? Uso o brinco e o meu brinco são de duas cocheiazinhas juntas e faz o maior sucesso. Todo mundo quer roubar. Todas as mulheres querem roubar de mim. Cocheia, cocheia, que é aquele símbolo musical? É, cocheia é uma célula rítmica que fica na partitura, assim. Mas e aí, Aline? Brinco em homem ainda tá na moda ou não? Assim, eu acho que brinco já meio que se estabeleceu, assim, como parte de acessórios, assim. Não, eu não percebo mais como um item que chama muita atenção, que a pessoa, tipo, ah, o cara que tem brinco ou que não tem brinco faz tanta diferença, assim, entendeu? Ou vai fazer uma polêmica muito grande. Eu acho que já é mais normal, assim, a gente não causa tanto impacto como causou em anos anteriores. Falou e acessórios, né? Também tem isso, porque na cabeça do homem é só moda, né? Só uma coisa só. Mas tem as subdivisões, né? Tem acessório. É o quê? Basicamente, moda se divide em quê? Assim, roupas e acessórios. O que que entra dentro de acessórios? Sapato, bolsa, brinco, cordão, Pulseira. Pulseira. pulseira. Gigolé. É o novo. E roupas. Calça, camisa, macacão. É isso? Tudo. Calça, camisa, saia, blazer. Sapato é entra em É acessório. acessório? Entra em acessório. Cris, na sua visão, você que é um cara dos mais despojados, um cara mais em dia hoje na moda entre os participantes do NHS, pra você, o que é moda? Tinha que botar essa batata quente logo pra mim. Só um short xadrez com um sapato amarelo. Assim, você hoje, a roupa que você vestiu hoje, lembra aí, pela manhã você acordou, foi trabalhar, vestiu a roupa, você acha que tava na moda? Eu acho que tava de rosa bebê, né? Descreva o seu look de hoje, o look do Era dia do uma Cristiano Machado. camisa polo, um sapato vermelho. Olha aí a moda. Rosa bebê, uma calça Sapato tipo o quê? jeans. Sapato social, vermelho ou tênis? É, que sapato tênis. Sapatênis, ah. Aí, mais adequado, né, para receber aqui as pessoas, aqui, os pais, as mães. Cara, homem, né, em creche é meio estranho, então tinha que me adequar, né? Aí eu vou perguntar também pro Elinho qual foi o look do dia dele hoje? Mas hoje foi feriado, eu usei um short azul. Desses shorts coloridos aí, azul bebê. Azul cor do céu. É, azul, tipo azul cor do céu. Uma camiseta cinza e havaiana, tava em casa. É, aqui também, feriado hoje, né? Feriado de São José. Choveu aqui em Fortaleza, então, quer dizer, as crenças populares dizem que vai ser um bom inverno. Eu tava aqui de short jeans, que mais? Camiseta também e chinelo, fui visitar minha sogra. Aí eu queria perguntar pra Aline, como é que você analisa? Tamo bem de moda ou não? Precisa dar uma repaginada no guarda-roupa? Assim. Respondeu tudo. O que me chamou a atenção foi o sapato do Cris. Pera aí, chamou a atenção positivamente ou... Positivamente. Pelo que eu... Eu também tenho um sapato vermelho, eu também quero deixar foi. Eu tenho que usar, Linho. Eu tenho um sapato vermelho e tenho calças vermelhas também. Não. Calça vermelha é demais já. Mas chamou a atenção por quê? Mas deixa a Linho falar aí pra eu justificar minhas calças. Então, o look do Cris eu consegui mentalizar e eu achei que ficou legal. Entendi. Do Elinho nem tanto. Normal. De forma geral, o que é moda pra você, Aline? Moda vem do latim, modus. Mas você não deve lembrar da sua mãe quando ela dizia tenha modos. E sim daquilo que é costume, daquilo que você vê mais. Pode vir da estatística também, né? Não sei se vocês lembram, mas é aquilo que mais se repete, aquilo que é mais frequente. Olha, e faz sentido. Pra mim é isso, sim. São itens que aparecem com mais frequência e acabam se tornando referência para as pessoas. Embora seja imposto, entre aspas, né, por alguém que pensou isso antes. Então, quando a gente vê algo que está na moda, alguém colocou ela ali para estar na moda, né? E aí, a partir daquilo, as pessoas começaram a repetir, reproduzir e imitar. Legal, porque tem moda e tem tendência, né? É, eu te pergunto, moda é comportamento? Pode ser, ele pode ser visto como um fenômeno maior do que o que a gente imagina, né? Porque ele interfere na cultura do lugar, interfere no lado social, interfere no lado econômico, interfere em várias coisas. A tendência é componente da moda. Tem até uma cena do aquele filme O Diabo Veste Prada, né? Que... Exatamente. Mas eu não lembro como é o nome da vilã lá. Escapou Glenn agora. Glenn Close é a atriz, né? É. E quem do Diabo Veste Prada? Não é a Meryl Streep. Isso. E aí ela pede um cinto lá pra outra moça trabalhando com ela. Aí ela entrega qualquer cinto lá, azul, se eu não me engano. Aí ela olha com a cara assim, não, mas não é esse aqui. Aí a moça fala, não, mas é a mesma coisa, é o mesmo azul. Aí ela dá aqueles chiliques dela, né? Pra mim, esses dois cintos são iguais. Eu ainda tô aprendendo sobre essa coisa, então... Essa coisa? Ah, certo. Entendo. Você acha que nada aqui tem a ver com você? Você vai até o seu armário e escolhe, digamos, este suéter horroroso, por exemplo, porque está tentando dizer ao mundo que se leva muito a sério para se importar com o que você vai vestir. Mas o que você não sabe é que a cor deste suéter não é um simples azul. Não é turquesa, não é lápis lazuli, ele é azul celeste. E você ignora o fato de que em 2002 Oscar del Renta fez uma coleção de vestidos azul e celeste. Acho que foi Yves Saint Laurent que fez jaquetas militares azul e celeste. Precisamos de uma jaqueta aqui. E então o celeste apareceu depois em coleção de 80 outros estilistas. Então passou para as lojas de departamento e depois daí foi parar em lojas populares, onde você sem dúvida comprou este numa liquidação. No entanto, o azul representa milhões de dólares e incontáveis trabalhos. E é meio cômico como você pensa que fez uma escolha que é exime da indústria da moda, quando, na verdade, está usando um suéter escolhido para você pelas pessoas desta sala. Esse azul desse cinto foi criado por não sei quem em tal semana de moda, que impactou no filme tal, que depois virou tendência, que virou... Vendeu milhares de peças numa coleção e tal e gerou milhões de dólares. Assim, faz um discurso bem mais elaborado que esse meu, né? Mas pra mostrar que... É a famosa chata. A famosa chata, mas ela coloca que a moda não é só aquele item, não. Ela mexe toda uma questão cultural, como vocês falaram, social e... tipo, acima de tudo, eu acho, econômica, né? Eu acho que a moda, tipo, e é meio que óbvio, né? Que vai andar de mãos dadas com a cultura. Eu tinha até, inclusive, um professor que adorava dizer, toda aula ele dizia, um professor de antropologia, que ele gostava de dizer de que tudo que não é biológico é cultural, né? E é mesmo, e, tipo, por mais que eu diga que eu não gosto de moda, a minha calça jeans que eu visto todo dia foi porque, não sei porquê, mas só que me chamou a atenção e fez com que eu gostasse, que aquela minha fosse a minha moda eterna, usar a calça jeans, né? E nessa cena do filme, ela fala assim, que aquela peça que ela acha que escolheu, achando que ela ia estar fora da moda de propósito, na verdade estava ali naquela arara, na loja, porque alguém escolheu por ela antes, né? E aí entra um pouco nessa história, né? Tipo, será que a gente, quando escolhe, a gente está escolhendo por nós mesmos ou escolhendo através de uma escolha que alguém fez pra gente? Porque esse é um item que eu vejo, às vezes, os homens reclamarem. E a sensação que eu tenho é que existe um movimento para que daqui a pouco se mude essa cultura, né? Uma calça jeans, por exemplo, que o Elinho falou, que é básica. Hoje, dificilmente você encontra numa loja de departamento uma calça jeans básica, simples, reta, azul, sem lavagem. Parece como se eles estão direcionando as pessoas para gostar daquelas calças com uma lavagem. Tal, eles começam a tirar as prateleiras aquela calça que era a referência pra gente antes. E aí colocam outra e a gente vai acabar escolhendo ela. A coisa mais difícil do mundo hoje em dia é você comprar uma calça jeans. Eu ia dizer isso. Ó. Uma calça jeans, normal. Só que tem calça skinny. Jeans. Eu vou ter que fazer o quê? Eu não sabia nem que tinha nome. E eu? Tinha tipo de calça jeans. Eu cheguei lá uma vez nessas lojas de apartamentos grandes. Aí eu queria uma calça jeans skinny, reto. Não sei o que. Não, é só uma calça. Uma calça. Globo manipuladora. Né? Ah, mas é isso que eu tava falando também. Tem as tendências, né? Então, alguém tá fazendo de alguma forma a tendência daquelas roupas que provavelmente vão estar disponíveis nas lojas que você vai comprar. É a Globo. Mas por que a Globo? Porque tudo é Globo. Fio, né? É. Malhação. Bota a culpa na Globo que dá certo. Mas vocês falam o quê? Os programas da Globo? Porque eu tenho uma teoria sobre a Globo. Tô frescando. Não, mas claro, mas claro que a Globo também e tá moda. É claro que a protagonista da novela das oito vai sim refletir aí a roupa de que todas as meninas vão querer usar no próximo verão. Ou não, Aline? Então, eu acho que influencia, embora hoje em dia eu acho que o público que assistia novela já se direcionou para outras mídias, né? E uma das mídias que influencia muito, pelo menos no meu meio, assim, eu já não assisto mais novela como eu assistia antes. Aliás, eu não assisto novela. Mas a influência dos blogs hoje, para mim, é gritante. Depois que eu comecei o blog, comecei a perceber como as pessoas são levadas por essas influências, para mim ficou muito mais forte. Acho que tem uma segmentação de público entre blogs, sei lá, internet, outras mídias, ou até mesmo TV fechada e a TV aberta hoje. Hoje eu acho que a internet tá tão fácil, assim, tão difundido, que eu vejo o público de todo jeito. É, não, claro que tem público de todo jeito, mas eu acho que ainda é assim, muito segmentada. O que leva a pessoa a acreditar que fica lindo de calça saruel? Eu sabia que ia surgir esse assunto. Aliás, calça saruel é aquela que fica folgadona, né, embaixo. É, com os fundos grandes, aquela. Ah, aquilo é horrível. Faço das palavras do Cris minhas, viu? Acho que o Elinho também, né? Não, pelo amor de Deus, aquilo ali. Elinho, eu acho que você é um cara que utilizaria sem problemas. Calça saruel? Utilizaria de boa, calça saruel. Que respeito, meu amigo. Quem começou com esse negócio de calça saruel foi o marido da Carla Pérez, não foi o negócio do Xandinho? Xande, é? É o Xande. Foi algum pagodeiro aí. Mas só que aquela calça é horrível. Parece que você não se aguentou. Tipo, não teve tempo. Não, quem começou, na verdade, essa moda mais antiga do que o Xande. Não, tem umas modas muito estranhas. Lembra do MC Hammer, Cris? Sim, eu acho que era muito parecido, né? Aquela calça lá. Eu me lembro do MC Hammer. Olha, mas eu acho que o único benefício da calça saruel é o conforto. Existe? É isso, não se pode negar. Porque você tem que perceber uma coisa. A calça de homem, geralmente, ela é mais folgada. E de mulher, não. Então, eu acho que um pouco desse, assim, desse interesse que algumas pessoas tiveram pela calça Saruel, que, inclusive, eu não tenho visto há muito tempo, assim, eu acho que, tomara que ela tenha sido enterrada, eu acho que tem um pouco disso, assim, ela, pra mim ela é como se fosse um pijama, sei lá, uma coisa bem confortável, tipo, entendeu? Tipo, dá pra você dormindo. Botar uma fralda e ninguém percebe, né? Você já usou calça Saruel? E mulher usa calça Saruel? Não é pra mulher, não, homem usa também? Homem usa eu vi, também. Eu tô me lembrando de homem, tô lembrando daquele Tiaguinho usando. This is madness! Eu via tanto mulher como homem usando, sabe? Era pros dois. Eu tive uma calça jeans que era mais folgada, mas aí o Sidney não gostava e eu só usei duas vezes. Vixe Maria, Sidney é machista demais, manda mulher. Tá vendo? A gente tá sempre no limiar... o que é moda e o que é bonito ou feio. Porque na minha cabeça eu tenho bem claro, pra mim, na minha opinião, né? O que é bonito e o que é feio. Então vou aproveitar, já que teve esse ensejo aí, que ele ficou... E vamos ver pro lado do Sidney. Que não sei, o Sidney gosta muito de futebol. Tu já deixou o Sidney sair com camisa de futebol à noite, pra sair à noite, Aline? Claro que sim. Isso é o uniforme dele. À noite ele sai contigo. Pra ir jantar de camisa de futebol é foda. Não, pra jantar não. Mas assim, eu não interfiro muito nas escolhas dele, não. Eu já fiz pior. Eu já saí pra balada com camisa de... Micareta. Ah, Diego, aí é foda também. Não, a única coisa que eu faço é incentivar que ele doe algumas que já estão muito usadas, que todo mundo já reconhece ele por aquelas camisas. Rapaz, mas isso é tão sentimental. Eu tenho umas camisas que eu fico na fé ali, boto dentro de um saco, sozinho, separado. Não, um dia eu volto a ser o que eu era. Eu tenho uma camisa de basquete, sei lá, deve ter uns 15 anos. Eu não boto essa camisa fora nem a pau. Do Chicago Bulls, da época do Michael Jordan. Por amor. Ei, não, mas aí não, o Sidney falou aí que a questão do que é bonito e o que é feio. Mas o que é bonito pra vocês? Existe o certo e existe errado em moda? Rapaz, assim, eu vou dar o meu depoimento, assim. Eu também era um pouquinho avesso, tipo, só usar o que me era confortável e ponto final. O Elinho usava calça Saruel. Não, pelo amor de Deus. Mas, ultimamente... eu estou me obrigando um pouquinho, até por uma questão realmente visual, de palco e tudo mais. Nos últimos 3 anos... Shows da Ingroove, né? Eu tô começando a arriscar mais, a pegar uma... Tipo, eu só usava calça jeans. No máximo, o que eu usava de calça com cor é porque era uma jeans preta ou uma jeans azul. Era o meu máximo, o máximo que eu arriscava. Mas eu... tô começando a sair mais desse... E tô arriscando ir pra umas calças coloridas. Não quero ser o restart, mas... Mas, enfim, arriscar alguma coisa, botar alguma coisa na cabeça que eu não usava. Enfim, muito mais pensando pra palco do que pra quando for sair mesmo. Acaba que... aí eu percebi que, ultimamente, tá refletindo. Tipo, eu tô começando a... Antes eu tinha vergonha de usar esse tipo de coisa, só usava no palco. E agora eu tô relaxando. Eu tenho aqui no meu guarda-roupa, eu acho massa, eu vou usar também. Antes eu tinha vergonha de usar óculos escuros. Não, pelo amor de Deus, né? Juro. Eu tinha e vergonha a copiara? É. Em qualquer lugar, eu não sei. Eu achava que todo mundo olhava. Vixe, ele é borsal, ele usa óculos escuros. Bobagem, né? Mas aí eu acho hoje... que você deve incorporar de vez o seu lado artista ali. Não, chama aí hoje, pois mesmo, aí relaxei diferente. Bem mais. Tipo, eu tô numa loja, acho legal, acho que vai ficar legal no palco. Se não ficar legal no palco mesmo, se for pra rua, aí eu compro e beleza. O Elinho acabou de citar o Restart, né? O Restart fez uma moda danada numa década de 2000, né? Nos anos 2000. Das calças coloridas? E eles acabaram, né? Eu vi antes de ontem e a banda fechou, né? Assim e tal. Encerraram as atividades. Então, a era... Restart, graças a Deus. Influenciou a moda, né? Então, olha, mas aí... Restart, mano, aqueles óculos e aquelas calças coloridas. Mas aí vem a tona outro aspecto da moda, que eu acho que é a parte cíclica. Porque essa questão das calças coloridas, elas já eram muito presentes nos anos 80. Não é nada novo. Inclusive, no meio do rock mesmo, a negrada gosta muito de usar calça colorida, calça coladinha, calça... Tiririca, né? Que Tiririca é popstar. Também. Ditou moda também. Hoje, Aline, o que é que tá em voga hoje que você acha que realmente já teve em voga, deu uma sumida... E voltou. Eu tô torcendo pra volta da pochete. Eu adoro pochete. Ah. Eu já comecei a ver, viu? Pochete? É já sério? Comecei a ver. Eu falei brincando, viu? É sério. Já comecei a ver. Eu vejo muita pochete. Mas de repente... Eu só vejo cobrador de ônibus. De repente eles vão inventar um modelo aí, uma estampa diferente e vai ficar bonito. De repente algum personagem protagonista da novela das oito vai utilizar a pochete, né? Eu acho legal, assim, a questão da utilidade. É muito legal. Uma coisa, você pode botar celular, pode botar caneta, pode botar um papelzinho, pode botar um bocado de coisa ali. Um papelzinho. Ficar livre, os bolsos livres. Não é não? Mas o bolso é justamente pra ficar ocupado. Por que é um bolso justamente, livre? Justamente. Você bota celular, carteira, fica parecendo assim a sei lá o que, os quartão, né, doido? Seus bolsos, assim, tudo cheio de coisa. Mas então você usaria, pochete. Principalmente se você tá usando uma calça skinny, que não, você, não bota, você não consegue nem botar um piper dentro. Olha, mais uma coisa que eu vejo que quando eu era pequena eu usava e agora tá usando muito e de várias padronagens, assim. São estampas que antes eram muito marcantes e agora voltam e ficam. Exemplo, é estampa de poás, que são as estampas de bolinhas. Traduza, estampa de poás. Lembra o biquíni de bolinha amarelinha? Então ele começou lá atrás e hoje, assim, em itens clássicos, camisas sociais ou calças, enfim, bolsas, tudo eu vejo poás e eu acho super legal. Tinha um tempo também que tinha uma peça que até tinha um nome diferente, como era? Étnica, é uma coisa assim? É, étnica é uma padronagem de estampa também. É uma estampa étnica, que geralmente é aquela que tem aquelas estampas mais geométricas, que tem uns triângulos, uns quadriculados, enfim, são umas coisas meio misturadas, assim. Mas quando você olha, você identifica. Animal print ainda tá na moda. Com rapaz, certeza. Isso aí eu acho brega demais, ó. Eu acho estranho, ó. Eu não vou dizer brega, porque a Lili pode ter alguma. O Eli já meteu logo o pé. Eu acho mesmo. E daí? O que é mesmo? Por favor, traduzam aí pra mim. Não, tem duas formas de aparecer o animal print. É uma estampa de animal como uma estampa mesmo central ou num estampa no tecido inteiro. Por exemplo, se for um de oncinha, é oncinha no tecido inteiro. Ou então, tipo, eu vejo vários tipos de oncinha. Não é mais aquela marrom com bege, sei lá, que é a original. Tem azul com preto, tem branco com amarelo, tem de várias formas. E eu acho que, dependendo do desenho, pode ficar bonito, sim. Mas e outra questão também? Uma mesma peça, uma mesma estampa, um mesmo estilo, sendo utilizada de formas diferentes, ela pode ser determinada na moda, fashion, chique e brega? Por exemplo, essa questão da animal print, eu só lembro daquela coisa de oncinha, né? Estampa de oncinha. Pode só bota uma tiara de oncinha, uma blusa de oncinha, um sutiã de oncinha, uma calça pregada de oncinha. Aí fica o zoológico dele, né? Realmente, né? Eu acho que a pessoa não pode exagerar. Eu acho que esse é o ponto principal, assim, voltando para aquela ideia do que é bonito e o que é feio. Na minha cabeça, o bonito é aquilo que é agradável de se ver. Então, se você olha para uma pessoa e aquilo lhe incomoda e você, tipo, não sentir a vontade de ficar olhando para ela, porque tem algo ali naquele visual que não tá legal, para mim é que não tá bonito. Quando tá bonito, pode ser uma estampa de oncinha, pode ser um sapato vermelho, pode ser uma calça vermelha, que inclusive cai muito bem estampa de oncinha com vermelho. É uma combinação que geralmente se usa. Mas em algumas pessoas pode ficar muito bonito se for bem feito, e em outras pode ficar um desastre. Ei, eu lembrei de uma coisa. Ei, Aline, isso, não posso esquecer. Isso. Essas meias que as mulheres usam ultimamente para ir pra academia, tem gente que tá passando um dia com essas meias. Ah, essa meia de jogador de futebol. Aqui eu tenho treinador, né? Não. Que pode te incomodar. Eu olho, eu não gosto de olhar, eu me dá um. Dá um farnizinho. E é por cima daqueles colãs, né, que chama? Aquelas legs coloridas. Eu não entendo qual é a ideia daquilo ali, porque é tipo cobrir o tornozelo, né? Porque geralmente a calça não vai até embaixo e eu não sei, tipo, vai, não sei porque que a pessoa usa aquilo. Vai até o joelho. Eu acho que ajuda na performance esportiva, né? Não, eu acho que engrossa o calcanhar, o tornozelo. A batata da perna. É. Eu acho estranho. Não, é feio mesmo, eu concordo. Agora, outra coisa que, assim, eu vi muita gente usando e começou a me dar um desespero quando eu via mais gente usando. Eu disse, não acredito que as pessoas não estão vendo o que que é isso. Que eram umas calças listradas, preto com branco. umas a listras calça grossas. Do Steve Harris. É, são calças aí mesmo. Umas calças calça com as listras largas. E o pior. Metralha. Então, tipo assim, tem coisas que eu acho que a pessoa precisa ter bom senso, assim, de se olhar no espelho e ver se tá legal, porque às vezes não tá. Mas, eu imagino que, voltando à questão da tendência, eu imagino que deva iniciar em algum lugar a tendência, aí tem a utilização daquela, a utilização correta, e depois meio que vai se deturpando com o uso, não? É, eu acho que assim, existem várias tendências. Você não vai conseguir seguir todas, né? E tem tendência pra todos os gostos. Então, eu acho que de acordo com o seu estilo, a sua personalidade, você identifica aquelas tendências que tem mais a ver com você, e aí você tem que perceber se aquilo cabe em você ou não, né? Não no sentido de caber de tamanho, mas assim, se cai bem em você, se lhe serve. Porque tem coisa que serve, pode servir pra mim e pode não servir pra você. Uma moda recente que eu tô me lembrando agora, que eu acho que ou deve estar na moda ou então saiu muito recentemente. Eu me lembro muito da Cláudia Leite usando um tipo de roupa que mostrava só um pouquinho da barriga, assim, no meio da barriga. Uhum. Chama, rapaz, cropped. Pronto, aquele ali tava na moda, beleza, tinha gente que usava, beleza. Só que, rapaz, na copiaram, inventaram de usar um povo, bicho. Tipo, que a cintura, a parte mais fina do corpo, a cintura era o pescoço, e não a cintura, realmente. Aí aquilo ali ficava foda. Ficava... Pois é, aquilo ali continua na moda, certo? É uma peça que eu achei até que ia durar muito pouco, mas realmente as pessoas aderiram. E, por exemplo, quando eu comecei a ver aquilo, eu achei que eu não ia jamais usar, né? Porque, tipo, mostrar a barriga, tipo, já passou a Carla Pérez, né? Mas existe uma forma de você usar sem, assim, aparecendo realmente o mínimo, tipo, um dedo. É o máximo que eu acho que pode aparecer na barriga, né? E aí é outra coisa, tipo, você tem que estar mais ou menos em forma pra conseguir usar. E ainda assim, tem horas que eu visto e, tipo, tiro porque eu acho que tô parecendo um piriguete. Aí não dá, né? Aí leva o cara onde você veio. Ele é machista. Aí ele não deixa, entendeu? Não, não é que eu não deixo. Eu dou a minha consultoria técnica a respeito especializada daquela tendência. Exatamente. É porque eu tenho vários estudos filosóficos, técnicos, sociais, econômicos nessa área. Mas eu acho legal, assim, você ter... dar uma certa abertura pra alguém de dizer se o seu visual tá legal ou não. Porque, no meu caso, por exemplo, eu vejo muito Instagram, vejo muito blogs, e às vezes você tá inserido ali naquele meio, você começa a ver tanto que você começa a achar normal. E aí alguém precisa dizer, tipo, opa, isso daí não fica legal. E às vezes nem só você consegue enxergar isso. Eu acho que se você pedir a opinião de alguém, às vezes é válido. Esse negócio de ficar olhando no Instagram, muito blog, é meio como entrar numa loja de perfume, não é? Você experimenta o primeiro perfume, experimenta o segundo, terceiro, quarto, quinto. Quando você tá no sexto, você não lembra mais nem do cheiro do primeiro e meio que perde a noção e o parâmetro, não? Ah, não. Porque tem aquelas pessoas que são referências pra você. Aí outras podem surgir porque a internet acaba, né, colocando os links na sua frente e você vai indo pra outro caminho. Mas eu tenho umas blogueiras que eu sigo e que pra mim são referência. E aí elas podem confirmar ou não essa tendência. Por exemplo, quando é uma blogueira que eu gosto, porque eu já acompanho há muito tempo, conheço a personalidade, né, um pouco dela e tal, e confio, quando eu vejo que ela tá usando, eu penso duas vezes, tipo, não, se ela tá usando é porque, de repente, pode ser legal, entendeu? Só pra finalizar esse ponto aí, essa questão da tendência, da origem, como eu falei, existe isso, tem essa curiosidade, essa pesquisa de saber onde foi que começou a utilização dessa calça preto e branco, que hoje no meio da rua o pessoal tá usando de forma tão deturpada. Ah, eu acho que se a pessoa não for um estudante de moda, ela não vai atrás disso. Quer saber de usar mesmo, né? Usar e bater foto e botar no Instagram. Mas aí os estudantes de moda, eles vão atrás disso? Eu acho que sim, até pra dar trazer conteúdo, por exemplo, a maioria dos blogs que eu sigo, que quando vão falar de moda, eles trazem um pouco de onde é que veio, qual foi a primeira vez que aquilo apareceu num desfile, ou então eles já colocam fotos de desfile sinalizando, olha, isso aqui pode aparecer. Porque senão fica muito vazio, assim, eu vou dizer, tá aqui a calça de listra e eu gosto de listra. O que é que você acha de desfile de alta costura? Não, aqueles desfiles filho, se o cara vem com a vela assim na cabeça. Aquele cá de pano, parece que a pessoa, assim, a modelo fica assim na parede, ele pega o cá de pano e joga assim, enrola ela e todo, vai, é isso aí. Confesso que eu também, assim, ainda tenho, né, dificuldade às vezes de conseguir ler aquele desfile e perceber o que é que vai, o que é que vai bombar. Tem coisas que ficam muito óbvias, por exemplo. É, as pessoas percebem um traço de maquiagem que se repete em todas as modelos. Então as pessoas já ficam atentas porque aquilo vai ser tendência. Mas ele, claro que na realidade não vai se reproduzir exatamente aquilo que está se mostrando, porque aquilo é meio que um show, assim. Eu já vi vídeos de desfiles que é um show mesmo, assim. Um glamour, né? Exatamente. É, fica pensando, é alta costura, essa tendência aí a gente não vê nas ruas, né? Exatamente. É como você falou mesmo, mais um show, assim, pra você ver. É, mas é porque é realmente arte, né? Tipo, eu acho que eu nunca nem tive nem coragem de dar pitaco em relação a esses desfiles e tal, que a mulher anda com a melancia na cabeça, que é tipo como alguns quadros abstratos que eu também não acho que eu tenho poder intelectual, artístico, pra julgar, porque não é a minha área. Assim como uma música dodecafônica, por exemplo, que pra um leigo é uma música mais abstrata, realmente, uma música mais experimental. Muitas vezes quem é leigo acha aquilo ali um saco e tudo mais, mas quem é estudioso, então pelo menos quem é da arte, entende mais ou menos o que é que o cara quer passar. Então acho que é mais ou menos isso também que eles que se refletem nesses desfiles de... Eu não vejo como desfile de moda, eu vejo como desfile de arte. O cara fez um arte ali, botou em cima de uma pessoa. Acho que é mais tendência. Tipo assim, o cara faz um desfile lá todas... Ah, sei lá, outono 2016. Então ele coloca lá todas mais ou menos com um tipo de couro, bege, não sei de quê. Então ele tá indicando que... Ele aposta que naquele período ali, naquele ano, vai ser feito muitas peças com aquele tipo de material e com aquela cor. E aí vira meio que coisa cíclica. E os estilistas, os fabricantes, eles veem, ah, aquele estilista falou isso aqui, botou isso aqui no desfile, então é bom a gente fabricar porque provavelmente vai ser isso que vai bombar. Então é meio que uma coisa que se autoalimenta. Tem existe essa rivalidade ali, tipo, desses grandes estúdios aí de moda, sei lá como é que chama. Tipo, a Coach no desfile desse ano, da moda verão dela, apostou no couro preto da vaca do não sei onde. Aí sei lá, diz aí outro nome de um estilista famoso aí. Tá, Chanel. Pronto, a Chanel apostou de que não, vai ser couro, mas só que a cor que vai predominar é a azul bebê da creche do Cris. Aí tipo, aí depois, aí a que pega é o azul bebê. Aí tipo, tem meio que essa rivalidade. Aí, não falei? Fui eu que acertei. Eu acho que deve acontecer mais ou menos assim. Não sei se eles conversam, né, sobre o que eles vão apresentar, mas eu acho que naquele momento, naquela primeira apresentação, eles estão tentando sensibilizar aquela plateia que eles convidam, que são formadores de opinião. Então assim, é meio que quem consegue convencer melhor. Porque quem vai levar aquilo pra fora são aquelas pessoas que estão assistindo a primeira vez aquele desfile, que vão voltar para, né, os seus lugares e vão dizer, olha, para mim apareceu isso, eu gostei muito disso. E outras pessoas vão dizer, não, eu gostei mais do outro. E aí vai ver a quem ele consegue atingir mais com aquele objetivo. E aí, às vezes, o cara pode apostar no rosa bebê lá do Cris, que na moda, né, chamam de candy color, que são essas cores clarinhas, assim, rosa bebê, azul bebê e tal. É, ou pode apostar no couro, tal, no visual mais rocker, não sei o quê. E aí o outro cara, tipo, errar, né? Ele tentou uma aposta e não aconteceu porque foi outro e convenceu melhor a plateia de que aquilo deveria se estabelecer. Vamos analisando na prática aqui, por exemplo, vai ter a Semana de Moda de Paris. Vai ter os maiores estilistas lá do mundo. E lá também na plateia vai ter o diretor de compras mundial da C&A, o diretor de compras mundial da Zara, são grandes redes. É, pode ter, não necessariamente os caras que vão comprar, né? Mas tipo, a Lady Gaga pode estar lá na plateia. Ela gosta de uma coisa e ela vai atrás de vestir aquilo que ela viu que ela gostou. Coloblock, alguém já ouviu falar? Coloblock, não é estranho esse nome. Coloblock, deixa eu ver se eu adivinho. Tipo, usar. É tipo. Eu não sei explicar, mas tipo, é tipo usar cara, uma. Cara, Coloblock é uma cor só, né, Lili? Não, não. Não? É misturar cores, tipo, usar uma blusa laranja e uma calça verde. É tipo restart. Olha aí. Pronto, dá não, homem. Agora tem um detalhe, assim, por exemplo, não é simplesmente pegar duas cores e juntar. pelo menos a orientação é que você siga o espectro de cores, né? Tem cores que se complementam e cores que se opõem. Então, no color block você está fazendo uma oposição de cores. Aí você tem que ir lá no espectro e ver qual é a cor que se opõe ao azul, que vai ser, sei lá, o laranja. Azul bebê do Cris, qual seria a cor? Quais são junções proibidas de cores? Tipo, o que é que não dá certo de jeito? Olha, tirando essa tendência do color blocking, eu acho que você deve sempre procurar cores que são complementares, que são cores próximas. Por exemplo, o Cris usou a blusa rosa bebê com sapato vermelho. São cores próximas, o rosa e o vermelho, entendeu? Dificilmente ele vai errar nessa combinação. Agora, se ele botar um sapato azul com uma calça vermelha, pode ser que dê certo se a tendência for essa, mas pode dar muito errado. Então, eu acho que a dica é você usar cores que se complementam, cores próximas. Então, o Cris estava degradê. É engraçado, né, que eu depois de velha, que eu vim ter coragem de usar blusa rosa, sapato vermelho, eu tô nem vendo. O velho quer ser garotão. Não, acho que eu perdi mais esse, sabe... Pois é, isso é o que você tá falando, assim, Cris, pode ter a ver com o seu momento de vida e pode ter a ver com o momento que a gente tá vivendo, que eu acho que cada vez mais tá se abrindo para as pessoas poderem usar o que quiserem, né? A gente não tem tanta ideia de como isso acontece em outros países mais avançados, onde é perfeitamente aceitável você usar melancia na cabeça, sair de manhã e todo mundo passa por você e acha que é normal. Aqui a gente ainda tem muito, assim, roupas padrão, assim, que combinações que se repetem, que estão em todas as vitrines. As pessoas ainda, eu acho que precisam se abrir mais para aceitar coisas diferentes, nas pessoas diferentes. É moda você ir para uma festa de forró com uma blusa da Hollister e com um boné John. Se você considerar que moda é aquele que mais se repete, eu acho que tá na moda, né? Rapaz, o cabo fica, sei lá. Se eu for mulher e for com forró. Mas mulher... o pior não é o cara usar, né? O pior é os que ainda usam a peça falsificada, né? Não, só é falsificada ali. Ei, Elinho. Você falou aqui uma coisa assim: se eu fosse mulher, eu não ficava com cabra com a camisa da Hollister. É isso que você ia falar? Não. Era tipo: se eu fosse mulher e fosse pra um forró e tava paquerando com um cabra com a camisa da Hollister, eu vou ali no banheiro. Quando eu voltei, meu amigo, eu não acho mais não esse cabra não. Se você for pegar por referência. É igual no show de rock, ficar perto do cara da camisa preta. É tipo isso. Mas é lei. Todo mundo tem que usar. Assim, tem a Hollister, tem a Aeroporto. Eu vou falar uma coisa aqui que vai. Muita gente vai ficar chateada. Se eu fosse mulher, meu namorado usasse boné à noite, eu acho que tem muito homem, cara, que usa boné à noite, inclusive alguns amigos, assim. Demais. Não, e eu já usei quando era mais novo, eu achava massa. Hoje eu tenho uma vergonha enorme. E o boné ainda te deixa calvo, viu? Que eu ouvi falar que o boné acaba com... Sidney, você tem algo a falar sobre isso? E pra completar... Não, eu não uso boné à noite. Não, pra completar o boné à noite, tem aquelas camisas que tem um bordado imenso por fora, né? Tipo faixa de camisa do Vasco, da Gama. Eu não entendo aquilo. De polo, né? Joga polo. Exatamente. Poluição visual, né? Tudo desfiado e eu... Não, mas sabe outra coisa aqui? Minha pulseira na mão direita, né? Aquelas pulseirinhas de aço. Sabe outra coisa que me incomoda muito também no forró? Tipo, porque o que é padrão pros meninos que vão pro forró, também existe padrão pras meninas que vão pro forró. Tipo, não é só em forró, não, né? Não, claro, mas eu tô usando esse exemplo. Assim como no rock vai todo mundo de preto, até a menina vai com a blusa preta. Até eu vou de preto pro rock. Exatamente. Pois é. Eu achava massa se alguém fosse de rosa, só pra color block. Sim, mas aí, tipo, tem. O que me incomoda é você vai pro forró. Forró é forró. As meninas vão tudo bela igual. Bela observação. As meninas vão tudo igual, com aquela cara de maisena. De fantasma. Com aquela cara de maisena e com uma bolsinha de que não pode largar a bolsinha. Puta que pariu, você tá no forró, doido pra dançar, segurando uma latinha de cerveja na mão, a outra você não pode dançar, porque você tem que segurar o diabo dessa bolsinha que não tá carregando porra nenhuma. O nome da bolsinha, Elinho, é clutch. Esse clutch é o... Isso aí faz parte da moda aqui no Ceará. O pessoal vai pra festa. Mas pro de salto forró não tá. Alto, por favor, né? Um shortzinho minúsculo, salto alto, né? Não dá, devia ser proibido você entrar num forró com um salto e com bolsa. Pra que você tá indo no forró? Intervenção militar nos forrós. É, claro. Ei, mas voltando a essa questão aí do... A gente falou do padrão, todo mundo utilizando a mesma coisa. Falou das camisas aí que são bem comuns. É, não vamos dizer pirateadas, né? Vamos dizer que elas são alternativas. Mas são mais baratas e acabam sendo praticamente iguais às originais. Aí eu queria perguntar primeiro pro Elinho, depois pro Cris. Não vou perguntar pra nossa convidada, porque é uma indelicadeza. Mas, Elinho, vamos começar com o Elinho, depois pro Cris. Qual foi o valor mais caro que você já pagou numa... Uma peça de roupa. Moda tem preço? Rapaz, esses dias eu tava inclusive conversando sobre isso. Eu moda acho, tem limite, o preço? Pois é, eu sou muito mão de vaca, sou muito sovino. Avareza, isso é avareza. Pra roupa eu sou muito sovino, ó. Porque eu não tenho muito essa questão de ah, tem que comprar marca tal. Não, eu dou maior valor é promoção. Quando tem uns sites que eu compro que tá em promoção. É, quando tem uns sites que eu compro camiseta que tá em promoção, meu amigo, eu faço a festa. Porque se é frete grátis aí é que eu acho bom mesmo. E eu acho que, ó, por exemplo, uma camiseta, uma blusa, eu acho que eu nunca paguei mais de 100 reais, não. Se for o teu teto. Eu acho que é 100 reais no máximo. Eu vou assim completar. É, eu lembro muito bem quanto foi que o maior preço que já deu numa peça de roupa foi justamente numa coisa que eu não tinha muito. Eu nunca fui muito de comprar blusa de futebol justamente por causa da violência. Eu acho meio ridículo. Em Fortaleza, eu não poder torcer pra um time e não poder usar. Uhum. Entendeu? Eu tenho muito esse medo ainda. É, mas foi justamente em São Paulo, lá no Parque São Jorge. Eu não me contive a emoção lá de estar visitando o Museu do Corinthians e vi uma camisa lá que era retrô. E eu não me contive. Foi o maior valor que eu dei numa blusa. Eu acho que foi quase 100 reais. Essa blusa. Acho que foi 94. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Eu critico tanto as pessoas que dão um negócio de. Porque é uma exploração, né, Sidney? Eu ia até falar: camisa de futebol é uma exploração. É barato, é isso que eu vou falar. Das piores que tem, assim, tipo, 250 reais é o camisa de Fortaleza. Exatamente. Entendeu? Camisa oficial é bem muito fuleiragem, assim. Então é assim, foi a mais cara, foi essa blusa do Corinthians que eu comprei. Aline, nossos amigos aí estão num patamar interessante, como é que você acha? Eu tô achando interessante como eles conseguem gastar menos de 100 reais no caminho. Eu vou cantar pra você, eu vou cantar pra você, samba. Tem gente que vê alguma roupa, independente do que for o preço, achou legal, comprou. Tem roupa que eu passo, que eu fico namorando assim uma semana. Porque aqui no interior a gente passa muito em frente aos mesmos locais sempre, né? Estabelecimentos comerciais. É, aí tipo, aí eu passo, eu fico paquerando, mas é um preço estratosférico assim, mas eu fico só na paquera mesmo, nunca dou em cima não. Ei, gente, mas vocês não ficam assim nervosos quando alguém diz assim, vai acabar? Só tem essa calça, só tem esse tênis, esse número, só tem esse. Não dá um nervoso, não. Tá, já me deu uma vez, numa bota, mano. Uma bota. Só tinha ela, meu número, eu ficava na vareza, né? Minha noiva ficava morta de raiva. Toda vez que passa essa loja, compra logo, homem, não sei o quê. Aí eu ficava lá olhando, deixa todo eu olhar. Todo homem é igual mesmo. Aí eu olhava e ia embora e não comprava isso. Aí no dia que eu fui lá decidido a comprar, não tem mais um sapato. É, acontece muito isso. Decidido acontece. A cor que eu tô falando, né? Letter, não sei o quê. É, bem brilhosa, assim, apertadinha. É, quero ser só tempão, sei lá no calcanhar. Tem que ser magro também, né? Famosa tem que tocar numa banda também, né? Qual é a roupa ou acessório que você acha legal quando vê homem ou mulher utilizando? Assim, o cara tá utilizando ali, é legal, diferente, admiro. Não, calça de couro eu acho bonito, agora aqui em Fortaleza não dá pra usar não, você vai morrer de calor. Principalmente porque o couro, né, que é fabricado é couro sintético, então tipo, esquenta muito. Eu tinha um short desse tecido aí, avaria, eu acho que eu dei pra alguém, porque eu não consegui usar, é muito quente. A não ser que você vai ficar no ar-condicionado muito tempo, mas... Ah, por exemplo, que estão usando agora esses sapatos tipo alpargatas. Alpargatas? Descreva, desenvolva. É, esses sapatos flat, assim, tipo, como se fosse um All-Star, só que não tem cadarço. Ele vem até mais ou menos o meio do peito do pé. Vocês estão sabendo qual é? É um mocassim, não, né? Não, o mocassim, ele tem umas aberturas assim na frente que muda. Eu acho mais bonito o que é reto, assim, onde você coloca o pé. E agora do outro lado, a gente já... quais as roupas e acessórios que vocês acham mais bizarro alguém utilizar? Ou pelo menos mais diferente, no gosto de vocês, mais frio. A gente já falou da calça saruel, né? Da pochete. Não, a pochete é bacana. Comprar um pra ti. O que vocês acham que vocês veem na rua assim e tossem o nariz? Camisa da Aeropostale. Outra coisa também que eu acho estranho demais, porque eu também vim conhecer como marca muito recentemente, eu acho que há uns 3 anos. Mas a primeira vez que eu vi alguém usando foi numa festa e eu achava que o cara tinha ganhado de brinde. Coisa da Coca-Cola, que tem o nome da Coca-Cola muito grande, tá entendendo? Coca-Cola. Sim, camisa? Camisa, tênis. Tênis. É, eles têm a marca de roupa, cara. Tem, é, sapato, o cara, calça. O cara também no forró, o cara que usa o boné à noite, Cris. Uhum. Usando um boné à noite vermelho com o nome Coca-Cola. Você acha que ele é o quê? Que ele é representante do do garçom lá no forró, né? Ou então que ele ganhou da tampinha aquele boné. É estranho. Nunca que o cara... da Coca-Cola. É bem estranho, eu acho muito estranho. A gente falou várias coisas aqui já, né? Reparando aqui, falou da calça saruel, do boné à noite. Tem demais. Das meias das meninas aí. Uma coisa é legal, aparece. Virou moda. Aí ela tomou aquela proporção tão grande, todo mundo quer mudar a lente dos óculos. A última moda de óculos é uma que é uma lente desse tamanho, sabe? Espelhado. Bem fininho. Como é o nome desse estilo? É um que é espelhado, que tem tipo azul. É, não, não é espelhado, lá. Não. É a lente branca, certo? Só que ela é... Como se fosse um óculos de grau. Pronto, é óculos de grau, que as pessoas... Simplesmente todo mundo mudou, que essa lente, que é bem fininha, parece Ray-Ban, sabe? Sei, tipo aviador, né? Só que ela é... Pronto, mais... parece aviador, só que com lente branca, pra usar como óculos de normal, sim. Pois é, aquilo ali o pessoal acha que é meio vintage, entendeu? Meio retrô. Aham. Mas... assim, é aquela coisa, tipo, a pessoa pega a tendência e simplesmente reproduz sem adaptar, porque tem gente que usa uma que, tipo, a armação fica passando. Não, assim, tem umas pessoas com o rosto assim muito redondo, cara, com aquele óculos redondo, fica uma bolacha, uma cara de bolacha com outra bolacha em cima, assim. Meu amigo, é um negócio muito estranho. Uma pessoa com o rosto bem pequenininho, com aquele óculos daquele tamanho. É, eu acho estranho. É estranho. Óculos, inclusive, é um acessório de moda que é muito complicado também. Eu acho complicado. Óculos de grau, inclusive. Pra mim, a cabeça é difícil demais. É, tem que ser modelagem especial. Tinha um cidadão lá na Copiara, só mudando um pouco de assunto, tinha um cidadão lá na Copiara que tinha uma cabeça um pouco avantajada. Aí ele foi parado por um policial, né, no meio da rua, cara, meu amigo, ele andava de moto, né? Meu amigo, por gentileza, cadê o capacete? Ele falou, rapaz, arranja um que dê em mim que eu uso. Ei, mas vocês sabem que tem formatos de óculos adequados pro seu formato de rosto, né? É. Já ouvi falar. Tipo, como o Cris falou aí, ele falou sem saber que tava falando, mas o rosto redondo não pede um óculos redondo. Então você tem que saber, tipo, se o seu rosto é oval, se é quadrado, se é retangular, nanã. E aí escolher um óculos que caia bem em você. Eu queria usar um óculos redondo igual do Harry Potter. Combinava comigo? Combina, e bota também um raiozinho na testa. Uma varinha de condão. Essa situação aqui, acho que todo mundo já passou. Queria perguntar para o nosso convidado aqui, o que é que você deve fazer quando você vai no ambiente, no evento, numa ocasião, chega lá, tem uma pessoa, você passou a semana escolhendo aquela roupa, aquele vestido, aquela calça, e quando chega lá, tem aquela pessoa que tem exatamente a mesma roupa que você. Aconteceu com vocês? O que é que você deve fazer nesse tipo de situação? Rapaz, assim, se não tiver jeito de eu ficar em outro ambiente... E, tipo, não. Se eu não tiver fugir, como evitar. Né? Se eu não tiver como evitar, eu chego lá perto da pessoa, se eu conhecer, e vou dizer assim: ô, fulana, a gente vem combinando. E, tipo, levar na brincadeira, assim. Quebrar porque o gelo, você, né, vai ficar constrangido de passar e vai achar que todo mundo tá olhando. E, tipo, quando você se acerta com a pessoa, tipo, não importa se tá todo mundo olhando, mas, tipo, eu e ela vindo combinando, entendeu? É melhor, nesse caso, ser conhecida ou não ser uma conhecida? É melhor ser conhecida, porque aí você brinca, né? Tem perigo de ficar o clima ruim, não? Perigo tem, né? Mas não tem o que fazer, assim, não tem como resolver. A não ser que você volte pra casa pra trocar de roupa, mas aí fica muito mais na cara, né? Eu tenho uma mania de sempre andar com alguma camisa no carro, assim, quando uma camisa extra. É. Já aconteceu. Agora... Aí tu troca, né, Cris? Tu vê alguém igual? Ah, se for pertinho, assim, um lugar... Tu volta já no troquei carro, uma troca vez, camisa. Já troquei uma vez, já. Ah, é difícil tu tá com uma blusa de alguma banda. Esse é o que dá... Quando o cara é avarento e só quer comprar na C&A e na Riachuelo. Aí você corre mais risco de acontecer. Se você for pra um show de rock e quiser trocar a camisa porque tá igual, também é difícil, né? Não, de rock eu relaxo. Só o que vai ter. Tem muita gente igual. Se bem que eu gosto de umas coisas diferentes, aí eu compro umas bandas bem diferentes, né, Sidney? Assim, tipo, faz sucesso no Uzbequistão ou no Irã, eu uso. É, eu não tenho camisa da Iron Maiden, não. Agora, falando mais especificamente com a nossa convidada, Aline Lira, do blog Mais Chique, queria perguntar como é que começou, como foi e por que você se tornou blogueira? De onde é que veio essa vontade? Então, na verdade, blog é um hobby, né? Algo que eu faço nas minhas horas livres. Tenho, né, outra profissão, mas o blog é um passatempo, assim, algo que eu gosto muito de fazer, gosto muito de ler sobre esses assuntos. E ele começou, na verdade, assim, começou com um nome. Eu não tinha ideia do blog ainda. E uma vez a gente conversando, eu disse que se eu tivesse algum site ou uma loja ou qualquer coisa, iria se chamar Marra Chique. E nessa época eu tava começando a ler muitos blogs e às vezes me dava vontade de falar se eu concordava ou se eu discordava daquilo que eu tava lendo. Aí eu pensei, rapaz, eu vou escrever um blog pra dizer o que eu acho disso aqui que eu tô vendo. Tipo, não importa quem é que vai ler. E aí comecei a escrever e aí depois que surgiu o Instagram, Facebook e tal, mas no começo era só um lugar pra eu escrever se eu concordava, se eu gostava ou não das coisas que eu tava vendo. Legal. E o que é necessário pra ser blogueiro hoje em dia? Como é que você vê? Hoje tem um número bastante considerável, né, de blogueiros. Tem muito, muito. Eu não tinha noção como Fortaleza tinha tanta blogueira, assim. Cada vez que eu entro no Instagram, tem alguma pessoa nova que criou um blog e que quer saber como é que faz e tal. Meu blog não é, assim, eu não considero, né, um dos maiores. Tenho muitos, muitos maiores do que eu. Pessoas que realmente escolheram a profissão de blogueira como principal profissão e realmente elas têm que se dedicar 10 vezes mais do que eu, né? Porque elas dependem disso, são sustentadas pelo blog. Mas... Quais foram os bons frutos que, mesmo despretensiosamente, o blog já trouxe pra ti? Alguma resposta boa, algum patrocínio, coisa do tipo, já aconteceu? Então, depois do blog, né, com o blog surgiram algumas parcerias que eu não esperava que fosse acontecer. No começo eu não fiz pensando nisso, não sabia nem que existia isso. E aí algumas lojas ou, sei lá, algumas pessoas entram em contato pra você fazer uma divulgação e aí você recebe algo em troca, recebe em serviço, em produto, ou sei lá, dinheiro, enfim. Mas também é algo, assim, que eu levo muito na esportiva, assim. Eu não fico buscando isso porque não é meu objetivo principal. Mas as pessoas, tem gente que... Tem blogueiras que eu sigo que eu tenho certeza de que assim, que elas devem ganhar muito bem. Porque, assim, ó, os lugares que elas vão, as coisas que elas compram, assim, não dá pra pagar se não for com muito dinheiro. Então, assim... Elas também se preparam bem, né? Pra ver que são meninas que têm conhecimento, né? Exatamente. Elas já estudam esse assunto e realmente se dedicam 24 horas. Postam com muita frequência. Postam com frequência. Chegam ao ponto de... Tipo, é uma blogueira que ela tem um fotógrafo contratado, que ela tem um editor de vídeo contratado, que ela tem assessores, que ela tem pessoa que cuida da imprensa. Então, assim, ela tem uma empresa. Tem blogueira que ela tem CNPJ e tal, porque ela é uma empresa. Ela tem empregados trabalhando pra ela, pessoas que escrevem, inclusive, também no blog. Rapaz, eu acredito que tem um trabalho danado. Porque, às vezes, eu quero escrever 10, umas coisas de 5 linhas no Facebook, eu demoro uma semana pra tentar terminar, imagina, porque é uma pesquisa, né, Aline? Exatamente. Pesquisa que você faz e... Aí, o que eu ia dizer era isso, pra mim, o que é necessário pra você ter um blog é você ter tempo pra escrever. Só isso, assim, e algo que você quer compartilhar com as pessoas. O principal é tempo. Qual é a próxima tendência, a próxima aposta masculina para próximos meses aí, que eu tô pensando... Já falei, pochete. Que eu tô pensando em usar aí, que eu estou... Estamos lançando um DVD preciso pros novos shows. Olha, uma coisa que eu tô vendo, que eu ainda tô tentando me acostumar, e que o Sidney repreende sempre que ele vê... Mas eu não sei se um dia ele vai querer usar. São umas calças jeans meio rasgadas, assim. que já foi moda, eu acho, em outros tempos, mas que eu vejo que ela tá, assim, permanecendo por muito tempo. E eu acho, assim, tô começando a achar legal. Eu tenho de comprar uma calça rasgada, pode me internar que eu tô doido. Eu tenho algumas que ficaram eu tenho algumas que ficaram naturalmente, elas servem. Então, não. Ótimo. Que aí isso tem história, entendeu? Sentimento. Essas aí eu uso no paintball. a gente falou do Facebook aí, quais são as outras mídias que são usualmente utilizadas pelas blogueiras? Orkut. Instagram, disparado, assim. Eu já vejo várias blogueiras falando que mais que Facebook, aí fica meio assim, pareado, Instagram e YouTube. Porque muitas blogueiras agora, né, tem canal no YouTube, fazem vídeos, e tem gente que tá migrando mais pro YouTube do que pro blog. Eu ainda sou meio tradicional, assim, eu gosto de escrever. O canal veio bem depois, porque meio que as pessoas pedem e tal, você se aproxima mais das pessoas, mas não é algo que eu me sinto tão à vontade quanto eu me sinto escrevendo. Legal. E hoje você vê qual foi o seu, digamos, highlight, assim, o principal momento como blogueira? Você falou que não é a sua profissão principal, né, atividade principal, mas imagino que deve ter algum momento lá que você achar, ah, esse aqui foi, até agora foi o mais bacana da minha carreira como blogueira. Bom, eu acho que, assim, as parcerias que eu fiz me deixam, assim, me deixam satisfeitas, porque eu não esperava, né, que fizesse, não é algo, não é nada assim de outro mundo, mas você não imagina que o seu blog pode ser um espaço de divulgação e que você pode ajudar outras marcas a crescerem junto com o seu blog. Mas uma coisa assim que eu me lembro, que tipo, eu fiquei toda errada, né? Que no, eu fui chamada para ajudar na divulgação de um bazar e eu não conhecia as pessoas que estavam organizando, a gente ficou se falando por WhatsApp, Instagram e tal. E no dia que eu cheguei lá no bazar, tipo, algumas meninas vieram me procurar pra tirar foto, perguntando se eu era da Aline, do Marra Chique, não sei o quê. E eu, tipo, vale, meu Deus, alguém lê meu blog, né? Tipo, alguém escuta o NHS, mais ou menos assim. É, tem três pessoas que... É, e aí, tipo, foi uma por favor, uma bobagem, vocês três que estão escutando aí, deem sinal de vida. Manda um e-mail, uma mensagem, comente no Facebook. Peçam pra tirar foto com a gente. Não, é demais, já, pelo amor de Deus. Tá passando os limites. O sucesso tá subindo a cabeça. Já. Mas eu acho legal isso, assim. É legal e ao mesmo tempo causa meio uma aflição, assim, de você. Porque você escreve ali tudo, sabe que as pessoas vão ler, mas você não sabe, não tem certeza de que vai ter o leitor, né? E aí, tipo, passa a pessoa por você e diz, ah, mas é chique, não sei o quê, ah, tu faz não sei o quê, tu estuda não sei aonde, tu trabalha não sei com o quê. E tipo, vixe, essa pessoa sabe tudo da minha vida, porque tudo eu escrevo lá. A vida da pessoa acaba ficando um pouco exposta, né? Não tem jeito. É. Então, por exemplo, aqui todo mundo já sabe que o Elinho utilizou calça Saruel e dublou Sandy Júnior, mas é isso mesmo. Pois é, mas faz parte. Aí, tipo, eu tento dosar isso, né, na forma que eu escrevo, assim, porque eu sou mais reservada do que extrovertida, eu acho. Então, tem coisas que eu não quero compartilhar, mas na maioria das vezes, a pessoa vai acompanhando, né, o dia a dia vai acompanhando as viagens que você faz, o que você comprou, e enfim. Legal, bacana. Então, deixa aí pra gente, fala pra gente, pros ouvintes, seus contatos do blog, do canal, do YouTube. Ah, então o blog é www.marrachique.com.br. YouTube é www.youtube.com/AlineBelira. E Instagram e Twitter é @marrachique. Simples assim. Muito bem. A gente já falou aqui bastante sobre moda. Eu acho até surpreendentemente mais do que a gente esperava. Eu acho que nosso conhecimento foi um pouco além do que a gente pois suspeitava. Pois é, porque a gente viu que moda tá no nosso dia a dia, não necessariamente eu preciso escolher falar sobre isso. É verdade, eu ampliei um pouco mais o meu horizonte aqui sobre esse assunto. E no Então Toca de hoje, a gente vai escutar o que, Cris? Alegria Amarela, de Lorena Nunes. Essa cantora é cearense, né? Lorena Nunes. Tem um CD que se chama, um disco que ela lançou esse ano, Ouvi Dizer Que Lá Faz Sol, que é uma coisa linda, uma coisa muito bem feita, sabe? Eu vou tentar. O Cláudio, ele toca com o Arthur Menezes, né? Guitarrista, ele toca com ela também, né? Cláudio, guitarrista do Arthur Menezes. Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Quem quiser falar com a gente, os nossos contatos são facebook.com/podcastnhs, youtube.com/podcastnhs, no Instagram, @podcastnhs, e também no e-mail podcastnhs@gmail.com. A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Cris, você está entre nós? Cris? Acho que não, o nome dele tem assim, Cris Jazz. Então... Vamos lá, está o Cleiton, Maranguape, alô. O Cleiton acabou de colocar aqui no WhatsApp que não vai dar para ele porque a esposa dele está doente. Oxi. E ele está tendo que cuidar dela. Mas ela não vai participar não. É, a culpa é sempre das esposas, né? Aline, eu concordo, quando era, eu acho no tempo que... da Babalu, você queria usar aqueles shortinhos? Rapaz, no tempo do El Chan, eu tinha um conjuntinho daquele da Carla Pérez, igualzinho, com as bolinhas da mesma cor. Olha aí, teu passado te condena. Pois é. Cristiano, então... o que é que você acha de desfile de alta costura? Silêncio, né? Eu acho legal, eu acho legal. O mundo, né? Eu acho esse mundo... Eu ia falar alguma coisa sobre a... preto, blusa preta, né? Teve um dia desse, eu tava refletindo, eu olhando, fazendo minhas malas, né? Pra vir aqui pra Natal. Aí eu, que é isso, gente? Só tem blusa preta. Eu não tinha percebido, né? Parei simplesmente de comprar blusas cor sim, cor não, né? Vamos combinar também que tem uns... No show de rock aí, só a blusa preta, às vezes, também causam alguns visuais bem ridículos também, né? É estranho também. Não acho. Dependendo. Tá bom. Causam, sim. Mas o preto é justamente pra... Eu acho que não é pra se destacar, sabe? Ninguém ali tá pra se destacar. Se bem que... Olha o usuário defendendo a droga. É. Ah, não, mas vocês estão escondendo. Um jogo, um tênis é mais de R$200. Não, um tênis, dependendo do tênis, eu gasto até 150. Eu também não dei mais de 150 no tênis. Não, Elinho, não, pelo amor de Deus. Juro. Um tênis pra correr, assim, por exemplo, pra academia. Primeiro que eu não corro. Eu vou revelar uma coisa aqui. Eu sempre tive vontade de vestir essas calças de couro, de rock. Ah, eu fiquei tipo, com medo agora. Eu também, eu fiquei... Hashtag preocupado. Essa calça de couro. Sabe o que eu acho fofo? Fofo. É suspensório, mas eu nunca tive coragem de...